acabou-se a dor. Sempre foste mau ator. Fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste. Meu e só meu e quem por